Hey, but that's how it goes. Aviso, antes de escutar esse podcast, certifique-se de ter escutado o especial de Natal de 2016. É bom lembrar que é uma história contínua, certo, Suede? Corretamente. Então, se você escutar direto esse, você vai perder totalmente a experiência do especial de Natal do Locomotivo. E vai ficar perdido na história. Também é importante lembrar que não divida os fones para escutar esse podcast. De modo algum. Se você dividir e a pessoa estiver escutando com o fone direito, você vai perder esse som. E se você estiver sem o seu fone esquerdo, você vai perder esse som. Sendo assim, tenha uma boa experiência. E boa viagem. Vocês ouviram isso? Olha lá! O Expresso Polar tá voltando! Olha! É o Chris que tá lá, não é? Ih, ele tá meio estranho, hein? Olha lá. Ele não tá parecendo muito feliz, não, hein? Ele tá todo acabado, mano. Seus idiotas! Mano, esse Papai Noel tá putaço, cara. Seus idiotas! O que foi que vocês fizeram? Como Locomotiva 26 destruiu o Natal. Uma produção Locomotiva 26. Não, espera, para tudo. Mas o que está acontecendo? Os meninos literalmente salvaram o mundo. Já não estou mais entendendo. Senhor Noel está xingando o pessoal. Para onde foi todo aquele clima de alto astral? Por falar nisso, Crinkle está horrível. O que quer que tenha acontecido deve mesmo ter sido terrível. A roupa vermelha está desbotada, sua barba mal cuidada, a calça desabotoada, suas botas nem foram lavadas, o gorro nem se fala, e essa feição, toda mal-humorada. Pensei que isso não era possível, mas estou começando a ficar com medo do Noel. Quero explicação plausível, autenticada por escrito no papel. Pelos céus, estou confuso e ansioso para saber, esperançoso para logo resolver. Atento a cada respiração e intrigado aonde isso vai dar. Tento manter o coração calmo, mas ele não para de palpitar. Devemos dar um jeito nisso já. O que você acha? Vamos lá? Noel? Que houve? O que houve? O que houve? Eu vou dizer o que houve, seu bando de idiotas! Vocês ferraram com tudo! Com tudo! Ah, mas como assim, Noel? Como assim? Que vocês são um bando de imbecis! Calma, Chris. Explica pra gente o que tá acontecendo. Calma! Você está me pedindo calma! Chris, dá pra ver que tem alguma coisa muito errada. Conta pra gente, por favor. Contar? Não! Eu vou mostrar pra vocês! Vamos lá, então. Espera! Alguém vai ter que ficar aqui. Por quê? Porque eu tô mandando, caramba! Vocês erraram não só com a realidade de vocês, mas com várias outras. Se não ficar um dos idiotas, depois vai ser impossível voltar para esta. Precisa existir uma constante. Ou vocês acham que eu demorei tanto porque sou uma besta igual a vocês? Mas não passou nem um minuto. Mas que inferno! O tempo se passa diferente! Blá, blá, blá! Que droga! Então, como será? Tudo bem, eu fico. Tem certeza, mano? Eu tenho, é. Eu tava tranquilo aqui, de uma boa, relaxado. E agora acontece tudo isso aí, então se for pra acabar fazendo bosta desse jeito aí, eu fico, é. Por acaso está querendo sair do braço? Ah, não, né, mas... Vai lá com eles, vai. Eu fico aqui fazendo sala pro pessoal. Qualquer coisa eu falo pra eles que vocês foram comprar carvão, alguma coisa do tipo. Então tá, vamos lá, pessoal. Noel, desde quando o senhor bebe? Desde quando tudo começou a morrer. Morrer? É. Tudo. Pouco a pouco. Um de cada vez. Até... Puf. O senhor poderia explicar melhor? O ano de 2019 diz alguma coisa para vocês? 2019? 2019? Bem, na verdade... Dia do presente. Quê? Mas isso foi um sonho. Não, peraí. Não foi, mas... Nossa, eu já não tô mais acompanhando. Foi aquilo que aconteceu em 2015, não é? Eu não conhecia vocês ainda, mano. É, mas aquilo não aconteceu de verdade, aconteceu? Não. Tive todo o trabalho de prender o careca aí. Entrar no subconsciente de vocês. Até convenci o Nivo a fingir ser uma enfermeira. Isso explica muita coisa. Nivo. Oh! O que aconteceu com o Nivo? Chris, tenta se acalmar. Chegamos a 2019. Venham ver o que vocês fizeram, idiotas. Mas vê o quê? Não tem nada aqui. Jura? Você quer palmas? Noel, que dia é hoje? 25 de dezembro. 25 de dezembro! E nenhum enfeite! Nenhuma luz! Nenhuma única merda que lembre o Natal! Caramba! E tudo isso é culpa de vocês. Mas o que que a gente fez? E o que que a gente pode fazer pra consertar tudo isso? Vocês não têm noção! Vocês não têm noção! Ainda não viram o Polo Norte! Mas Chris... Cala a boca e entra no trem! Acredito, o Natal vai mesmo acabar? Como eu tinha dito, não consigo nem imaginar. Como? Por quê? O que será que podem fazer? Confesso que não tenho mais unhas de tanto roer. Quero muito que tudo possa se resolver. Entraram no Expresso mais uma vez, agora para o Polo Norte. A viagem nunca foi tão difícil. Os meninos não estavam mesmo com sorte. Aquele silêncio constrangedor predominava. Viagem adentro sem saber o que os aguardava. Por mais que esse trem mágico fosse veloz, o tempo relativo do momento era de asfixiar. Não se ouvia uma só voz, só o maquinário pesado a trabalhar. Em questão de minutos que pareceram uma eternidade, chegaram ao destino da calamidade. Noel tremia de nervoso a cada instante e nunca esteve tão ranzinza. O Polo Norte não estava mais brilhante. Na verdade, estava tudo tão cinza. A grande fábrica de madeira com chaminé que exalava um cheiro de lenha queimada, nem de madeira mais era. Era agora de pedra, concreto e toda cimentada. A fumaça cheirava plástico e coisa estranha industrial. Os enfeites foram trocados por chapas de metal. A grande porta dupla com detalhes feitos à mão não era mais a primeira coisa que se via na recepção. Ainda era grande, mas de vidro escuro e esfumaçado, com um interfone de apenas um botão. Onde está a magia? Tudo parece tão decadente. A neve não é tão branca. O Polo Norte está doente? Não se escutava mais sinos, guizos ou cantorias. Apenas o vento gelado entre a neve vazia. Espera. Está frio. Vamos. Como é? Vocês vão ficar aí? O que foi? Chris, tá muito frio. Eu tô congelando. O que vocês esperavam? A magia se foi. Não dá pra sair, não. Vou ver o que eu consigo fazer por vocês. Ah, bem melhor. Tudo bem aí, senhor Noel? Tá, sim, tá. Tudo bem. Só ando meio fraco e quase sem magia ultimamente. Obrigado, Chris. Sim, essas roupas ia ser impossível sobreviver aqui. Será que dá para irmos agora? Sim, sim, sim, bora. Sim, vamos. Nossa, tá tudo tão cinza, mano. Tá tudo tão triste. Isso é tudo automático. Estão vendo? Mas cadê todos os duendes? Tem só meia dúzia e olha lá. Cadê o Nivo? Nivo. Nivo! E aí, Noel? Nivo! Nós temos visitas! Só um minutinho. Nivo? E aí? E aí, pessoal? Vocês por aqui? Peraí, vou tirar uma selfie. Nivo, que isso, cara? Que selfie o quê? Que tá acontecendo aqui? Que tá acontecendo com você? Tá parecendo até o Álvaro. Eu até parece que fico no celular assim o tempo todo, cacete. Você fica, cara. Mano, sua timeline tem todos os memes da internet. Eu não preciso nem entrar no Não Salvo. Tem meme? Dá uma olhada nesse aqui. Genial. Era esse, era meu celular, não era? Vocês entenderam agora? Caralho, o Álvaro fudeu com a porra toda. Por que eu? Eu não sei, mas o celular é seu. Seu não, agora é meu. E graças aos meus conhecimentos de invenção, todo doente pode ter um. E agora, me dê licença, que é hora de uma transmissão ao vivo de uma partida de Minecraft no Facebook do SKJ sem pincelelos. Eu acho que agora eu tô entendendo. Aquela peste do Mark Zuckerberg! Seu nome ficará para sempre na lista de garotos levados! E o que a gente vai fazer? Já sei. Ó, pessoal, bora comigo, hein? Um clima de sonhos se espalha no ar. Olha sua boca, garoto estúpido! Dê uma olhada ao seu redor! Acha mesmo que vai conseguir alguma coisa com isso? Mano, a culpa é minha. Eu lembrei agora que tinha mostrado alguma coisa pra ele no celular. Eu acabei deixando com ele e fui fazer outra coisa, mas... nem lembrava. Como eu ganhei o novo, eu nem liguei. Agora vocês têm que consertar isso. A gente vai. Vocês vão entrar naquela droga de trem e voltar para o passado. Pega a visão, mano. A gente vai viajar no tempo, moleque. A gente já tá viajando no tempo. É 2019 agora, não é? A gente vai viajar pro passado, mano. Que da hora, velho. Acho bom vocês prestarem bastante atenção para não fazer nenhuma merda dessa vez. A gente vai ter que impedir o Álvaro do passado de deixar o celular com o Nivo. Então vamos lá. O que a gente tá esperando? Isso, eu sabia que havia uma solução. E agora, qual será a próxima estação? Natal de 2016, impedir o acontecimento trágico, o que fez tudo deixar de ser tão mágico. Onde já se viu, duende alienado, Senhor Noel completamente transtornado? Não, isso não pode acontecer. Os meninos precisam logo resolver. Nossa, mano, ainda não tô acreditando que eu fiz isso. Cara, agora eu acho que o mais importante é dar um jeito nisso. É, man, o que tá feito, tá feito. Eu não quero saber quem começou esse inferno! Só quero que arrumem a merda que fizeram! Pode ir pá, Noel, a gente vai dar um jeito nisso, mano. Ah, vocês vão! Ou se vão! Pessoal, quem é aquele ali no trem? Peraí, ele tá indo embora com o Expresso Polar? Aquele é... Grinch! Grinch? Mas ele existe, velho? Como assim, cara? Ele é só uma história. Como? O que tá acontecendo aqui, Chris? A única criatura que podia estragar tudo ainda mais! Mas como assim? Quem é ele? Quero dizer, o quê? Por que ele fez isso, mano? Mano... O que a gente faz agora, Chris? Calem a boca! Noel, o senhor... Chris... Eu mandei ficarem quietos! O quê? Onde que a gente tá? Nivo? Que frio! Nossa, mano. O que foi isso, cara? É sério mesmo? É, cara... Também não tá entrando na minha cabeça. Meninos! O Noel bateu na gente, foi isso? Eu só lembro dele chacoalhando aquele guizo e levantando a mão. E a gente apagou. Meninos, precisamos conversar. Nivo, quanto tempo a gente ficou desacordado? Olha, mais ou menos umas 5 horas. O quê? 5 horas, mano? Por aí. Cara, velho, e agora? Pessoal! É tarde demais. Não. A gente acabou com o Natal, cara. Vocês vão deixar falar ou não? Desculpa, Nivo, pode falar. O Noel chegou na fábrica furioso, quebrando tudo que via pela frente. Eu demorei pra acalmá-lo, daí então saber o paradeiro de vocês. Ele tá mais calmo agora? Na medida do possível. Ele não é mais o Noel de sempre. Por que ele fez isso com a gente, cara? Ele desmaiou a gente sem dó. É, vocês tiveram sorte. Ele não está com toda a sua magia. Na verdade, isso poderia ter matado vocês. Tá tudo de ponta cabeça. Ele disse que o Grinch roubou o Expresso Polar. Foi, ele disse que era o Grinch. Eu não sabia que ele era real. Então, o Grinch que vocês conhecem realmente não é. Mano, não entendi, eu não tô sacando. Muita coisa mudou desde que vocês vieram aqui pela primeira vez, mas certas coisas continuam do mesmo jeito que sempre foram. Inclusive o Grinch. Mas ele existe ou não existe, Nivo? Porque a gente viu ele saindo do trem, o Noel mesmo disse que era ele. Grinch não é alguém, mas é um nome que damos a doentes que se sujam. Se sujam? É, nós os doentes somos como um receptáculo de magia. A nossa magia provém do Chris. Logo, é totalmente benéfica e pura. Totalmente. Quando um doente, por alguma razão desconhecida, se deixa influenciar por alguma coisa ruim, essa magia vai perdendo força até não existir mais. Quando isso acontece, ele está sujo. Deixa de ser um duende e vira uma criatura medonha, que chamamos de Grinch. Então existem mais Grints? Não, só o lobo. Quer dizer, só esse. Pera aí, você conhece o Grinch? É uma longa história, pessoal. Mano, você já começou, agora segue o baile. Não sei. Por favor, Nevo. Quanto mais informação, melhor. Tudo bem, o Expresso não está aqui mesmo. Bom, muito antigamente, antes dos avós e seus avós nascerem, existia um duende chamado Lobiritorino Carvanistoraldo, que era conhecido por todos como Lobi. Caraca, mas quem que dá o nome de vocês? É um trava-língua essa porra? Não é esse o foco. Bom, ele era meu melhor amigo. Quantos anos você tem, Nevo? Antes dos avós, dos nossos avós? Pare de interromper. Vocês querem ou não saber? É, gente, deixa ele falar. Desculpa. Tá, desculpa, foi mal. Então, ele era meu melhor amigo. Nessa época, nós trabalhávamos juntos na montagem de brinquedos no Setor 7. Éramos igual unha e carne, inseparáveis. E foi assim durante vários anos. Bom, até o Noel me promover. Vocês brigaram? Não foi bem assim. Aconteceu que a fábrica estava sobrecarregando o Chris. Vocês podem não saber, mas ele trabalha duro o ano todo. Então ele precisava de um braço direito para coordenar a fábrica para melhor focar nas outras áreas natalinas. E me escolheu. Eu era o duende que ajudava todos quando tinham dúvidas ou dificuldades. Sempre me procuravam para várias coisas. Isso levou o Chris a me eleger coordenador geral da fábrica e braço direito para muitas coisas. Então o tal do lobo ficou com inveja. Essa é uma questão complicada. Nós duendes não temos sentimentos ruins. Não é natural de um duende. Tanto que o lobo ficou felicíssimo por mim com a notícia. Muito mesmo. Comemoramos. Todos na fábrica fizeram uma grande comemoração quando eu recebi a autonomia mágica. Ah, você consegue fazer mágica sozinho. Bem por aí. Todos os duendes se alimentam da mágica do Chris e podem fazer coisas simples que os vão ajudar no trabalho e facilidades do dia a dia. Autonomia mágica é como se você tivesse magia o suficiente para fazer tudo o que o Noel faz. Então você tem os mesmos poderes que o Noel? Mais ou menos. Logicamente que os meus são mais fracos e também recebem a mesma influência que os deles. O espírito de Natal. É como se ele fosse a nascente que deságua nos rios. Sem ela, os rios secam. Saquei, mas e o lobo? Com o passar do tempo, eu fui ficando muito mais atarefado e começamos a conviver menos. Mas isso não era para ser um problema. Sempre que eu podia, eu demonstrava meu amor por ele. Poxa, começamos juntos na oficina. Ele sabia que era meu melhor amigo. Mas você não acha que ele começou a se sentir sozinho, sei lá? Não, todos os duendes adoravam ele. Ele era muito agradável com todos. Mas, de uma hora para outra, ele começou a mudar. Assim, sem explicação. E o que ele fez? Começou com seu humor, fechado, guardando algo pra si. Depois isso começou a influenciar nos brinquedos. É a pureza que torna os brinquedos tão mágicos. Os deles estavam sem vida. O Noel chamou para conversar e ele se mostrou irônico e inconformado. Chris tentou reconfortá-lo e reverter a situação. Quando pensávamos que ele iria voltar a ser o que era, Ele invadiu a casa do Chris buscando algo que lhe desse mais poder. E aí, continua? Ele encontrou o globo de neve do Chris. Isso é tudo que eu sei dessa parte. Ninguém nunca olhou para ele sem ser o próprio Chris. Ele disse que o globo traz uma visão absoluta. Mas ele roubou o globo? Não. O Chris só ficou sabendo quando o fez confessar. Ele não pegou no flagra. Viu que alguém havia mexido na estante, suspeitou do lobby, mas não fez nada. Esperou com fé que ele poderia voltar a ser bom. Mas isso não aconteceu, né? Não, ele começou a influenciar outros doentes. Foi quando o Noel deu um basta. Não podia permitir algo assim. O fez confessar e jogar para fora tudo que estava entalado em sua garganta, mas... ele não tinha mais salvação. A última palavra que saiu de sua boca arrancou junto o último resquício de magia que havia nele. O lobby havia se sujado. Ninguém acreditou. Nunca havíamos visto isso acontecer. Todos pensavam ser impossível e... quando o doente se suja, Noel não pode limpá-lo, entendem? Uhum. Mas e aí? Depois que tudo isso aconteceu, Chris o baniu das fronteiras mágicas. Ele ficou exilado em uma caverna numa montanha bem longe de onde estamos agora. E você nunca falou com ele desde então? Eu tentei. Noel nos proibiu, mas eu pedi tanto, mas tanto, que ele deixou. Só que o lobo não quis mais me ver. Ele foi agressivo. Não era mais o lobo, era um Grinch. Que pesado, hein? Bastante. Nivo, sinto muito por seu amigo, de verdade, mas o que a gente vai fazer agora? A gente precisa voltar lá no passado pra consertar essa situação. Se acalme. Não vamos conseguir resolver nenhuma situação desse jeito. Eu concordo com o Nivo. Aliás, o Chris não me disse que vocês têm que fazer no passado. Então. Então, Nivo, não é nada demais. Na verdade, nem nós sabemos direito ainda, não é, gente? É, vamos descobrir. A gente vai descobrir e arrumar essa parada aí. Certo. Pessoal, vocês não pararam para pensar em uma coisa. No quê? O que é tão rápido quanto o Expresso Polar? Tão rápido quanto... o fucking trenó do Papai Noel, véi! É isso aí! Boa, caraca! A gente vai conseguir, hein? Nivo, mas não tem risco do Grinch ter viajado no tempo? Nenhum risco sequer. Primeiro, que para viajar no tempo com o Expresso, é preciso ter mais magia do que um duende normal. Só mesmo o Chris ou alguém com autonomia mágica. E eu sou o único duende com autonomia mágica. Nossa, Nivo, eu tava com saudade dessa risada, mano. Além do mais, ele nunca nem entrou no Expresso, quem dirá pilotar. Então, vamos até o estacionamento do trenó? Bora! Espera, espera. Foi muita informação. Vocês vão explodir meu coração. Primeiro, que esse não pode ser o Noel. Nunca na vida ele seria assim tão cruel. Está fora de si e isso me aperta tanto o peito. Ainda bem que eles encontraram um outro jeito de ir ao encontro do Grinch e revogar o Expresso. Aliás, quem é mesmo esse lobo que eu não conheço? Sim, essa história me deixou tão triste. O melhor amigo de Nivo agora é um Grinch. Coitadinho do nosso amigo de voz engraçada. Por mais que quisesse, não poderia fazer nada. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que como isso começou, eu já nem lembro. Ah, o celular. Um erro tão inocente assim levou o Natal para o seu impensado fim. Bom, a esperança não vai morrer. Agora, tudo o que eles têm que aprender é andar de trenó. Não deve ser difícil por si só. Nivo também os vai ajudar, para bem rápido esse vilão encontrar. Maldição! Por que esse monte de sucata não me obedece? Eu quero voltar para aquele maldito dia! Maldição! Afinal, onde raios eu estou? Eu vim por aqui, depois virei à direita, segui reto. Parece que estou na terra do tio Sam. Mas que droga! Eu preciso da magia do Noel para fazer essa lata velha funcionar direito. O que eu vou fazer? Pensa. Pensa. Espera, mas é claro! Como pude ser tão burro? Estava na minha cara! Não preciso mais do Chris para conseguir o que eu quero. Alguém com autonomia mágica consegue fazer esse monte de ferro velho funcionar direito. Alguém não. Um pequeno duende saltitante. bastante confusa e irritante. É aqui que elas ficam, pessoal. Enorme aqui, hein? Elas estão bem agitadas, hein? Faz tempo que o Chris não partilha da magia do Natal com elas. Ô, ô, Reninha, calma aí, parça. Não, não chega perto delas assim. Da porra, ela vai me dar um coice. Eu falei pra tomar cuidado. Faz tempo que elas deixaram de ser dóceis e simpáticas. A situação afetou até elas. Pronto, isso deve bastar por um tempo. Olha, o nariz dela tá vermelho de novo, bicho! É, esse é o Rodolfo. Sem ele, o pessoal aqui atrás fica sem rumo, não é, Rodolfinho? Quem é o garoto? Quem é? Bom, então, já dá pra gente ir? Podem subir no trenó, pessoal. Eu vou na guia. Bora lá, gente. A gente vai conseguir. Todos prontos? O que tem aqui atrás, Nível? Um porta-malas? Não sei. Faz tempo que eu não venho aqui. É o saco vermelho do Chris. Desde quando ele tá aí? Já deve fazer um bom tempinho, hein? Tem um monte de doce, de bicho de pelúcia presente, uns negócios brilhando. O Chris deve ter deixado aí, depois que deu sua última viagem perdida ao mundo de vocês. Carai, mano. Bom, vamos lá? Vamos! Bora, bora, bora! Hashtag partiu, parça! God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. To save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Não estou com bom pressentimento. As coisas estão em andamento, mas... O que o Grinch é capaz de fazer? Só de pensar eu começo a tremer. Ah, isso foi besteira. Eu confio no pessoal. Agora, com o trenó, estão com força total. Tenho certeza que logo vão encontrar esse trem. E o vilão será convertido pelo poder do bem. E lá de cima dava para ver as nuvens sendo cortadas. As renas cruzavam o céu numa veloz disparada. Países ficavam para trás numa questão de segundos. Assim, o grupo buscava ao redor do mundo. O ladrão que interferiu nos planos certos. Mas eles eram muito mais espertos. E não importava quando, como ou onde. Venceriam essa importante brincadeira de esconde-esconde. Daí, pessoal, eu trolei todo mundo do setor 12 com parte do gemidão. Porra, Nível, mas, assim, toda essa questão do Facebook não prejudicou o andamento da fábrica? Não, a gente só encontrou uma nova forma de diversão. E o que vocês costumavam fazer antes pra se divertir? Ah, nós costumávamos jogar vários jogos que vocês nem conhecem. Tem um chamado Gorro no Ar. Nós suspendemos um gorro no ar o mais alto que conseguimos. Daí um de cada vez vai tentar pegá-lo subido numa escada de vento. É difícil. Se você não se concentrar, não dá pra subir no vento. É, e a gente não tem magia pra conseguir fazer essas coisas, né? Mas é divertido. Fazíamos também várias reuniões para tomar chá de broto branco, que é uma flor mágica que só cresce aos arredores das colônias dos duendes. Ela é praticamente neve pura, mas é docinha que só ela. Também nos reuníamos para cantar canções antigas. Fazíamos piqueniques ao sol de Bralho. Bralho é um mês que o Noel criou pra gente. Vocês sabem que o sol no Polo Norte é uma agulha no palheiro, né? E geologicamente, nem seria bom, mas o Chris fez esse mês e nele colocou um sol de brinquedo, mais igual ao que vocês conhecem. Ele só não derretia neve porque o Chris não deixava. Muitos doentes não conheciam o sol, e nem a sensação de calor que só ele traz. Nivo. Bralho saiu do calendário. Nivo, você consegue perceber o quanto se afastou de seus amigos e do Chris por causa dessa maquininha aí na sua mão? Mas olha, eu tenho mais de 2.000 amigos aqui no Facebook, inclusive todos os duendes. Eu nem consigo responder direito no grupo do setor 2512 que criamos aqui no Whats. 2512? 2512 é o Natal. Olha aqui, olha, a gente conversa quase todo dia. compartilhamos coisas legais, memes. Olha isso do cachorrinho. Nivo, e quando foi a última vez que você compartilhou algum momento com eles? Aqui, aqui. Olha essa lembrança do Face, ó. Uma foto de um brinquedo que eu montei com ímãs. Nivo. Eu não lembro. Calma, cara. Vem aqui. A gente vai dar um jeito nisso, Nivo. Tudo vai voltar a ser como era antes. O que foi, Rodolfo? O que foi, garotão? Olha lá embaixo! É o Expresso! Bom, garoto! Vamos até lá, Rodolfo! Uhul! Eu sabia que iríamos encontrar mais cedo ou mais tarde. Parabéns, meninos! Vocês foram ótimos! Pessoal, cadê o Grinch? Tá quieto demais aqui. Ele deve ter parado para tirar uma soneca. Isso tá estranho demais, hein? Ele não ia deixar o trem aqui pra ir pra outro lugar. Deve ter desistido quando percebeu que não podia conduzi-lo direito. Sei não, hein? Vocês podem me dar uma mãozinha aqui? Opa! Eita! Vocês também ouviram, né? De onde veio isso? Ele tá brincando com a gente. Onde você está, Lobby? Nivo, você disse que ele não tem mais nenhuma magia, certo? Sim, certo. Ele só virou um Grinch porque perdeu toda a magia que o Noel depositou nele. Ele tá só querendo assustar a gente. Ali, vem dali! Olha, tá parecendo que ele ainda sabe alguns truques, hein? Pessoal, me ajuda a abrir a porta aqui. Começando a ficar assustado, mano. Nivo, você disse que ele pode ser violento, não disse? Se vocês vierem aqui me ajudarem com a porta, podemos sair daqui o quanto antes. Seus idiotas! Nivo! Socorro! Pessoal, socorro! Não tão rápido, moleques! Espinhos? Assim não tem como passar. Obrigado por trazerem a peça que faltava. Me solta, Lobby! Por favor, me solta! Cala essa boca! A gente não vai conseguir chegar até eles com esses galhos aqui até os joelhos. Fiquem aí! Sejam bonzinhos! O Papai Noel não vai dar presente pra vocês esse ano! Ups! Vocês nunca mais terão presentes daquele velho! Esses espinhos perfuram a calça. Pessoal, por favor, me ajudem. Socorro. Já falei pra calar essa voz. Os galhos são secos, mano. Dá pra quebrar com a mão. A gente vai perder eles de vista. Nós ainda temos o trenó. Pronto, já conseguiram se soltar? Já, bora pro trenó. Vai. Suede, sua perna tá sangrando pra cacete. Não foi nada não, relaxa. Eu só tô preocupado. E como a gente vai conseguir guiar o trenó? A gente vai ter que aprender na prática. Deixa eu tentar, passa as rédeas pra cá. Vai lá, Rodolfo, a gente conta com você, hein? Com você e com todo o pessoal. Será que elas conseguem ir pelo cheiro do Nivo? A gente tá perdendo tempo aqui parado. Certo, bora, Rodolfo. Vamos lá. Porra, mano, elas não estão indo. Rodolfo, por favor, a gente precisa ir atrás do Nivo. Mano, vocês sabem o nome das outras renas? Sei lá, eu era muito criança quando eu ouvi disso. Trovão! Você tá louco, Dani? Não tem uma nuvem no céu. Não, seu animal, o Trovão é o nome de uma rena. Isso, eu tô lembrando. Cometa, relâmpago. Loteria! Verdade, raposa. Sério? Sério, eu lembrei agora. Não tá adiantando, elas nem se mexem. Vamos, meninas, por favor. Álvaro, olha embaixo. O que é isso? Parecem... pedais? Isso daqui já tava aqui antes? Eu não sei, a gente tava ali atrás. Tenta pisar em algum. Nada, não aconteceu nada. Dentro da direita. Tá. Siga aquele trem! Nada dando certo. Mas que grande confusão. Não passou nem perto. Já não tenho mais unhas de tanto roer e não faço ideia do que mais pode acontecer. O plano inicial parecia tão simples e possível, mas daí acontece alguma coisa nova e imprevisível. E esse tal de Grinch? Mas que pedra no sapato! De todos no mundo, o mais levado. Mas que raios ele tanto quer mexer no passado? Isso me deixa realmente preocupado. Bom, o vilão se mostrou bem vivo. Raptou o nosso querido Nivo. E outras coisas também não ficaram explicadas. Se ele não tem mais magia, de onde saíram as ramas farpadas? Como ele conseguiu projetar sua voz e seus passos afora? Se estava dentro da cabine só esperando pela hora? Para onde ele vai levar nosso amigo duende? Nós sabemos muito bem o que ele pretende. Temos que continuar confiando no pessoal. Eles são a única esperança do amado Natal. Acabaram de alçar voo do trenó sem habilitação, mas estão aprendendo a dominar essa diferente aviação. Rodolfo está ajudando bastante. E assim eles seguem adiante. Mas, enquanto eles vão além, espero que Nivo esteja bem. O que você está resmungando, seu projeto de elfo? A maldição! A direção travou! Estamos perdendo altitude! Estamos ficando sem combustível! Do que você está falando, duende idiota? Eu enchi aquela droga de carvão! E você acha que esse expresso se move só por carvão? Faz alguma coisa, Nivo! Tenta mudar a direção e espera! Você me chamou pelo nome? Ah, cala a boca! Essa droga não se mexe! Está travado! Estamos em círculos! Desse jeito vamos acabar com aquela plantação de milho ali embaixo! Plantação? Eu vou acabar com você se você não fizer alguma coisa logo! Eu tô ficando zonzo! Maldição! Eu vou te desamarrar, mas se tentar alguma coisa, pode dar adeus ao dia de amanhã! Nossa, Lobby, o que aconteceu com você? Já não mandei calar a boca! Você não disse que essa lata velha estava ficando sem combustível? Pra continuar voando, sim. No chão ela consegue andar até o ano que vem com tanto carvão que você colocou. Pronto! Agora trate de dar um jeito! Está travado! Você não é a pessoa mais indicada pra guiar esse trem. No inferno com suas lições de moral! Coitadinha dessa plantação de milho. Mas que coisa! Se continuarmos em círculo, eu vou... Era só o que me faltava! Você não vai! Desculpe! Detesto vômito de duende! Por que vocês não vomitam aquela gosma verde e cheia de restos de comida, como todo mundo? Esses confetes coloridos são asquerosos! Pense pelo lado bom! Conseguimos parar! Pense pelo lado bom! Pense pelo lado bom! Agora vá para o inferno! Ah, Lobby. Lobby? Quem é Lobby? Está vendo algum Lobby aqui? Pois eu não estou vendo. Eu também não estou vendo nenhum Lobby aqui. É mesmo? Não tem nenhum Lobby aqui. Lobby, está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem. Ele perguntou se está tudo bem. Eu ouvi. O que poderia estar errado? Alguma coisa não parece bem? Você estava falando sozinho. É isso que se faz quando se é obrigado a viver sozinho. Isolado de todos e de qualquer coisa. É isso que acontece quando a única pessoa que se pode conversar é você mesmo. Você... Tem razão. Eu não sou uma pessoa. Eu não sou um duende. O que eu sou? Um monstro. É isso que eu sou. Não, não era isso que eu ia dizer. Você está me assustando. Eu te assustando? Você por acaso sabe o quanto é assustador saber que ninguém quer você por perto? Que ninguém se importa? Mas isso não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade! Você ainda é meu amigo! Eu tentei falar com você! Eu tentei fazer de tudo! É! Você tentou! Você tentou! Você tentou tanto que simplesmente não fez nada! Quando eu te dizia que os duendes precisavam saber mais, quando eu vi tudo que ninguém nunca viu, ninguém acreditou! Você também não acreditou! E aquele velho? Aquele velho maldito! Quem ele pensa que é? Ele sempre disse que amava todos com a mesma força. Que todos nós éramos como os filhos dele. Que ele queria o melhor para nós. Mas é assim que ele é. Não! Ele esqueceu de mim? Quando eu quis saber o porquê? Quando eu quis mais? Ele deixou que eu virasse essa coisa! Você não sabe o quanto ele lutou para que fosse diferente. É claro! Lutou tanto que desde aquele dia, tudo seguiu como se nada tivesse acontecido. Não é bem assim, Lobe. Não me chame por esse nome! Não consegue ver? Eu sou um Grinch. Eu sou a prova que aquelas lendas que ouvíamos quando criança eram verdade. Eu sou a prova que não importa o quanto as coisas pareçam perfeitas, algo sempre pode dar errado. Me diz o que eu posso fazer. Por favor, me deixa te ajudar. Ah, você vai. É claro que você vai. Você vai fazer essa lata velha voltar para o passado e eu vou poder dar um jeito nisso. Não, isso não. O que está feito, está feito. Foi escolha sua. Eu não posso fazer isso. Você não vai. Você não vai. O que você vai... O que é isso? Você deve estar se perguntando. Mas ele perdeu toda a magia quando virou um Grinch. Como ele pode estar fazendo isso? Eles estão subindo em mim. Pois é. Mas enquanto estive confinado naquela caverna asquerosa, aprendi alguns truques bem interessantes. Eles estão fazendo cócegas. Ai, eles estão me mordendo. Claro que tive uma pequena mãozinha, mas isso não vem ao caso. Para, por favor, eles vão entrar na minha boca. Mas hein? Graças ao Gorro Vermelho Todo-Poderoso. Esses moleques malditos. Meninos, aqui. Cala essa boca, projeto de elfo. Quer virar comida para inseto? A gente tá indo! E vocês pensam que podem fazer o quê? Caramba, mano! E agora o que a gente faz? Sério mesmo que a gente vai ter que sair no braço com ele? Ele tem garras. Eu não preciso de força bruta para sumir com vocês daqui! Faz uma charada pra ele! Faz uma charada! Cala a boca, maldito! Uma charada? Ele não consegue recusar o desafio de charadas! Calar a boca! O que é o que é? Que cai de pé e corre deitado. Sério mesmo, Sérgio? Sério mesmo? Tipo, você vai contar essa mesmo, sério? Malditos! É a chuva! Qualquer idiota sabe disso! Errado! É o jacaré descendo do ônibus! Imbecil! Isso não vale! E quem faz as regras? 3 adivinhas de cada um! Se a gente ganhar, você libera o Nivo! E se eu ganhar? Daí você leva ele com você e volta pro passado! Ô, Álvaro, que isso? Aceito! Eu começo! O que é o que é? A mãe é mansa! E a filha... brava! A mãe é verde... e a filha é encarnada! A pimenta! Essa foi fácil! Aê, Suede! Agora é minha vez. O que é o que é? Nunca passa e sempre está na frente. Nunca passa! Na frente... é o futuro! Ô, bosta! Ixi, essa eu não sabia. Minha vez! O que é o que é? Que no monte se cria e no monte se corta. E ninguém deseja perto de sua porta. Hein? Não faço ideia. Caralho, não sei também. É o caixão! Manda uma aí, Alvin. Deixa eu pensar. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Tá, o que é o que é? Tem pescoço e não tem cabeça. Tem braço e não tem mão. Tem corpo e não tem perna. Só consigo pensar num monstro bem bizarro. O que que é, Álvaro? É a camisa! Boa! O que é o que é? Quanto maior, menos se vê. A escuridão! Maldição! Boa, galera! Só falta mais uma! A gente tem que fazer ele errar. Ei, Grinch, o que é o que é? No começo da vida tem quatro pernas, no meio da vida tem duas e no final tem três. O quê? Que tipo de monstros vocês andam vendo por aí, hã? Eu não sei! É o homem! Por que raios? No começo da vida ele é um bebê, anda engatinhando com os quatro membros. Depois ele aprende a andar como a gente, com duas, e na velhice ele precisa de ajuda com uma bengala. Mandou bem! Essa é velha. Garotos malditos! Agora entrega o duende, a gente ganhou! É mesmo? E quem poderá provar se vocês não respirarem mais? Ah, mas você apostou! E quem disse que eu tenho palavra? Vai rápido, pro treinó, a gente precisa buscar ajuda. Mas quem pode ajudar a gente agora? Primeiro a gente passa daqui, depois a gente pensa. Vai, Álvaro, pega a guia. Tô indo. Ô, Reninha. O que a gente vai fazer agora? Ai, agora ferrou, acabou, não tem o que fazer. Mano, abre aí, pega o saco de presente. Agora vocês vão me dar um presente. Logo agora, que serei extremamente levado. Pega uma coisa daí, vê se tem uma coisa pra dentro da gente. Só tem um monte de caramelo, bagulho, sim. Taca a porra nele, vai. Essa droga ficou presa no meu pelo. Joga mais. Não, isso é doce demais. Pare com isso! Isso me deixa! E esses bichinhos aqui? Não! Pelo seu não! Isso é muito... muito fofo! Tá dando certo! Eu estou ficando zonzo! Vamos jogar todas as bolas em cima! Ele tá ficando fraco! Malditos! Eu vou matar vocês! Eu vou! Ele desmaiou? Caraca, mano, deu certo. Meu coração tá acelerado. O meu também. Eu pensei que ia ser o fim, hein? E agora? Precisamos pegar o Nivo e voltar pro Polo Norte. Mas a gente não pode deixar ele aqui, né? A gente precisa levar ele pro Noel também. E se a gente tirar os laços dos presentes e amarrar ele? Boa. A gente deixa ele com os caramelos, as balas grudadas no pelo lá. A gente envolve ele com os ursinhos e amarra ele com os laços dos presentes e bora. Então bora. O Nivo se soltou. Ele tá vindo pra cá. Então, vamos agilizar. Voltar pro Expresso, pro Polo Norte e levar esse cara. Vamos. Espera, um minuto, espera. Preciso respirar fundo. Tudo pronto, certo. Mas o que foi isso? Todo esse rebuliço? O Grinch, céus, até que ponto ele pode chegar? Ele torturou o Nivo e os meninos. Disse que ia matar. Ai, isso me dá um calafrio na espinha só de pensar. Não pode. Que bom que tudo vai se normalizar. Depois de um sufoco, de um desespero, vão voltar ao Polo Norte. Bom, assim eu espero. Espero que não haja mais nenhum contratempo. Eles ainda têm que voltar ao passado, se bem me lembro. Agora eles vão novamente cortando o céu num rasante. Estarão no Polo Norte em menos de um instante. Mas Nivo parece triste. Não para de pensar no seu amigo. Pensando e pensando, mas nada fazia muito sentido. Queria ajudar. Queria poder fazer alguma coisa, seja lá o que fosse. Estava decidido a conversar com o Noel. Talvez pudesse. Quando o Grinch acordou do desmaio, foi só reclamação. Mas seu amigo até então havia aberto seu coração, tentando estender a mão para o antigo lobo no fundo do poço. Espero que ele consiga. Tenho receio, mas por isso eu torço. Bom, enquanto tudo ia se desenrolando, ao Polo Norte eles já iam chegando. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Mas, Obi, eu sei que você ainda tem todas as lembranças de antes. O sol de Bralho. Lembra do sol de Bralho? Bralho, que se dane! De que adianta ter lembranças se elas são só lembranças? Dentro delas pode existir a esperança de você voltar ao normal. Voltar ao normal? Sua fé me dá nojo, Nivo. Obi, você ainda me chama pelo nome. Sabe que isso é um bom sinal. Aliás, Lobe, mais cedo você me disse sobre receber uma mãozinha. O que quis dizer com isso? De que adianta dizer? Você não o conhece? Quem eu não conheço? Um doido varrido chamado... Ei, mas o que isso significa? Há mais alguém nessa história descrita? Bom, independente de quem seja, Nivo queria o seu amigo de volta, tentando fazê-lo esquecer dessa época morta, se apegar às coisas boas do passado. Quem sabe possa virar presente de fato? Era isso que Nivo queria. Um presente. Que seu amigo, que antes era contente, pudesse assim, meio que de repente, como presente, nunca mais estar ausente. Aquele cara é doente. Lobe, deixa pra lá. Acredite que pode ser diferente. Por favor mesmo. Eu darei um jeito, mas você precisa acreditar. Pessoal, já estamos chegando. Dani. Eu só tô esticando as costas aqui, peraí. Até que enfim vão começar a ajeitar as coisas. Ei, você ouviu tudo que eu disse, não ouviu? Ouvi! E daí? Eu vou dar um jeito. E você espera que eu acredite? Você não confia no seu melhor amigo? Melhor amigo? Eu sei que aí dentro, em algum lugar, está o lobo que eu conheci. Ah, oh, cala essa boca! Tá vendo? Você está se emocionando. Você também sabe. Chegamos. Olha lá o Noel lá embaixo, lá, ó. Bora descer? Nico? Sim, lobo? Você me promete? Prometo, meu amigo. Muito bom, muito bom. Vocês conseguiram pegar esse serzinho asqueroso. Chris... Agora podemos fazer o que tem que ser feito. Sim, mas calma. Antes eu preciso banir essa criatura para bem longe daqui. Chris, por favor. Eu disse pra ele que iria conversar com você e... Conversar o quê? Sobre dar um jeito nessa situação. Situação? A única situação que vejo é essa besta repugnante que não sabe o seu lugar. Chris, espera. Eu disse, Nivo, ele não vai te ouvir. Fique quieto, Grinch. Você não tem noção dos problemas que você causou. Tem que haver um jeito, Chris. Por favor, por favor. Não adianta, Nivo. Você vai voltar pro lugar do qual você nunca deveria ter saído. Chris, por favor, eu te peço isso de Natal, porque os meninos vão conseguir salvar o Natal. Eu tenho fé nisso. E tem mais, esse é o último pedido de Natal que eu vou fazer. Pra sempre. Realiza ele por mim, por favor. Eu quero o lobo de volta. Nunca mais pedirei nada e continuarei fiel ao meu cargo e a tudo que o senhor me pedir, por favor. Nivo, meu amiguinho de voz engraçada, meu braço direito e a pessoa que eu mais confio em todo mundo. Peço desculpas do fundo do meu coração, mas tem coisas que fogem ao meu alcance. Eu realmente não consigo. Não negaria algo para você, você sabe disso. Então, nunca mais mesmo verei o lobo? Depende dele. Não é fácil, nem um pouquinho sequer, mas não é impossível. Você ouviu isso? Não é impossível. Agora, tenho que fazer o que tem que ser feito. Espera! Espera! Chris! O que você quer? Será que antes de eu voltar para aquela caverna solitária, eu não poderia dar um abraço no Nivo? Não! Você não foi nada bonzinho! Chris, por favor. Vocês têm 2 minutos. Lobo, você ouviu? Não ouviu? Não é impossível. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu não consigo te abraçar com esses laços me prendendo, Nivo. Grinch. Está tudo bem, Chris. O senhor está aqui, afinal. Não deixe nenhuma gracinha. Deixa eu desatar isso aqui, e este, e pronto. Um grande abraço. Um grande abraço. Vai dar tudo certo. Você está grudento. Vai dar tudo certo. Vai. Vai dar tudo certo. Eu sabia! Eu sabia! Eu não deveria ter confiado em você! O que é isso, Lobby? Por favor! Eu já disse para não me chamar desse nome, estúpido! Sua aberração! Solte o Nivo ou eu vou... Vai o quê? Vai me matar? Seu verme! Nivo! O que está acontecendo? Tem mais um passo, vocês também! Essas garras são bem afiadas e podem rasgar esse pescocinho em segundos. O que você quer, Grinch? Fale! O que você quer? Calma, senhor barbudo, que fede a chocolate quente! Por favor, me solte! Eu pensei que você estava entendendo! Calado! Ou eu juro que esse pescoço vai sangrar! Por favor, Grinch! O que você queria era ter me matado, não é? Senhor Chris, por que não me matou? Eu nunca quis isso, Grinch. Mas foi exatamente o que o senhor fez. Você fez com que eu me tornasse essa coisa. Você me afastou de todos que eu conhecia. Me afastou de você. Eu só recebia visitas de uma única pessoa que aparecia quando dava na telha. Eu tive que viver fora das fronteiras mágicas, com frio, com fome. Eu tive que começar a responder as minhas próprias perguntas, porque não tinha ninguém para dividir a minha dor! Grinch! Eu não quero mais voltar para o passado! Eu não vou suportar mais ouvir a sua voz! A voz irritante desse duendinho idiota! Me mate, Chris! Me faça esse favor! Grinch! Eu não vou fazer isso! Se acalme! Vamos chegar ao meio termo! Não tem meio termo! Me mate! Ou eu mato seu precioso braço direito! Calado! Nivo! Calados vocês também! Seus mundanos! O que droga estão fazendo aqui? Voltem para a casa de vocês com sua caneca de chocolate quente! A gente não... Eu não mandei responder! Por favor, Grinch! Nós podemos conversar! Solte o Nivo! Solte o Nivo, por favor! Me mate, Noel! Eu não vou te matar! Chris, por favor, não! Quieto! Me mate agora! Grinch! Chris! Eu não estou brincando! Seu... Seu maldito! E agora? Está com raiva o suficiente? Me mate! Nivo! Calma, gente. Calma. Mas Nivo, você vai ficar bem. Você vai. Você disse uma vez que ninguém morre aqui. Só quando existe o Natal. Isso é tudo culpa minha, cara. Não, não fale besteira. Peço que não fique se culpando. Vamos, gente. Pega ele, vamos levar ele pra oficina. Não. Obrigado, o que tá acontecendo? Amigo. Por que o Chris não vem te ajudar? Ele sabe que não poderá fazer nada. E... Noel, não pode presenciar a morte de um duende. É algo complicado pra explicar agora. Nivo... aquele Grinch maldito. Eu não o culpo. Deve ter sido mesmo muito difícil pra ele. Tenho certeza que o Chris só o desmaiou. Por respeito a mim. Seu sangue azul brilhante, mano. Álvaro. Esse é o espírito, meu amigo. A gente não pode mesmo fazer nada. Vocês, eu tenho algo a pedir. Qualquer coisa, Nivo, qualquer coisa. Por favor, eu quero que vocês tragam de novo um sorriso para as crianças. Por favor, não deixem o Natal acabar. Esse é o meu último pedido. Façam com que todos ainda possam dizer Feliz Natal. Nivo! Não. Nivo! Nivo! Nivo! Nivo! Acorda, Nivo! Nivo! Nivo! Nivo! A gente vai conseguir isso por você, Nivo. Nivo! Por você e por todos no mundo. Adeus, Nivo. Eu nunca sei o que dizer nessas horas. Eu realmente não me sinto bem pra dizer qualquer coisa. Desculpem, mas... Não tenho rimas para agora. Não sei se vou ter para depois. Perdemos um grande amigo e... ele foi morto a sangue frio. Isso é difícil de aceitar. Noel levou Grinch de volta para o exílio, longe das barreiras mágicas. Os meninos pegaram o corpo de Nivo e... levaram para velar na oficina. Todos os duendes se reuniram. E quando Noel chegou, foi obrigado a ir para sua casa. Ninguém falou sobre isso, só disseram o que Nivo já havia dito. Então... é isso. E... desculpem. Eu não consigo. Não agora. Duendes amigos e humanos presentes, sou o duende mais velho aqui presente. Me chamo Dudarioli Miraldo Parifali Marirônio e conheço Nivo desde sua chegada aqui. O que aconteceu hoje não é algo que vemos todos os dias, e isso é algo bom. Porém, o acontecimento de hoje será marcado na história como um dia triste, um dia vazio. Um dia para se refletir sobre a vida e oferecer a saudade ao nosso amigo que a deixou. Da forma mais cruel possível, Nivorus Tarone Abiboldo foi morto por aquele que um dia chamou de amigo. Desejamos que, onde quer que nosso amigo estiver neste momento, exista um lugar de onde ele nunca saia de nossos corações. Peço agora que todos façam seus votos de partida em voz para nosso amado Nivo, enquanto eu tirarei seu gorro, libertando a magia que ainda resta para que ele possa nos ouvir pela última vez. Cara, por quê? Calma, Álvaro. A gente vai honrar ele. Nós vamos sim. Adeus, Nivo. Adeus, Nivo. Adeus, Nivo. Vai em paz. Muito obrigado por tudo. Adeus! Adeus, pessoal! E adeus e feliz Natal! Feliz Natal pra todos! Por favor, tenha um feliz Natal! Adeus! E agora? Agora... agora a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Esse podcast é escrito, interpretado e produzido por Locomotiva 26, com as vozes de Rafael Tanicho como Rafael Tanicho, narrador e Grinch. Pedro Tanicho como Pedro Tanicho. Álvaro como Álvaro. Outcast como Nivorus Tarone Abiboldo. Suede como Suede e Noel. Alexandre como Duda e Frost.